Alpha transition. Squawk code 5540 and departure control frequency 119.80. Here to flight level 380 to Aeroparque, airway upper wing 58 and departure runway 10. After departure, turn heading to Wally. Departure, Gonza transition, and transponder 5540, and after takeoff 119.8 approach. Argentina 11, your readback is correct. Call me ready to push and start. Argentina 19, 1911. Ligi 1318, ready to copy. 1318, affirmative, go ahead. Ligi 1318, cleared flight level 360 to Sierra Charlie Echo Lima. Initially via Upper Whiskey 58, and after that, you will follow in accordance to the flight plan route. After takeoff from runway 10, right turn to Goli departure and Gonza transition. Squawk code 5534. And departure control frequency 119.80, read back. Roger, Big A 1318 is cleared to Sierra Charlie Echo Lima via flight level 360, initially upper whiskey 58, then via flight plan route. After departure runway 10, right turn, Goli departure, Gonza transition, squawk 5534, departure frequency 119.8. That's correct, Big A 1318, call me ready to push and start up. We are ready to push, request pushback and start at this time, Big A 1318. Confirm, are you ready now? 5 minutes, sir, in 5 minutes, we'll call you back. Okay, call me again. Autorizado, chama para o táxi, então 3178. Camarada, 3178. Venha 747, agora com o centro Recife, 1288-13325. 1288-13325, obrigado, boa noite. Bono 606, desça 2000 pés, ajustado no 096, autorizado, ILS, X-Ray, sem o Glide, reporte localizador. 2000, no 096, reporte localizador, Bono 606. Grata, 3130, ILS, X-Ray, sem o Glide. Atenção, pessoal, R9 igual 606. Após o TAP pro Odisseia Vitor 366, em desceu até 2500 pés, ou no 606, reposto final R9. Terminando a final R9 ou no 606, após o TAP 366, 2500. Apenas liga para 73, para 75. Mais 2, 0, Aguarde o gol 807, aguarde o gol 807, nível 1 no 50, autorizado Mari. Val, voa Cadaz, Avenida 747. Roger to taxi, Big A 1318, QNH now 1016. 1016, clear for push back and start, we'll call you ready for taxi. São 7h30, 13h15, Aracaju, tá livre táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie, ajustado no 0 no meio, chame pronto para decolagem, então 3178. Falei para a Renata? Afirmativo, está autorizado o procedimento. Gente, bom, meu nome. Passou o Sierra Vitor 366, agora com a torre 1183. 23, até já, obrigado, boa noite. Salvador, gol 1606, final da 10, baixado e checado. Gol 1606, boa noite, está autorizado o pouso na 10, o vento é de 1,70 graus com 8 nós, QNH 1016. Atento à cabeceira deslocada em 90 metros, já indicado no balizamento. Ok, 90 metros, frente, Gol 606, obrigado. Uma curtinha ali, uma tenta, 3178. Startup, call me ready to taxi. Argentina 19011, QNH 1016. Argentina 19011. Ground Brigade 1318. Ready taxi. Brigade 1318, taxi approved. Julian Alpha to holding point, taxiway Charlie. Call me ready to take off. Roger via Juliet Alpha to taxiway Charlie. We call you ready for takeoff, Brigade 1318. Voo 606, seu solo 52, livrando o prossiga na Alfa e Índia até o portão 01, atento ao DC-10 que está livrando parte 3. Ok, Alfa e Índia, até a posição 01, você atende o DC-10, voo bem fermento. Portão 3178 está livre de decolagem da 10, o vento é 170 graus com 8 nós. Salvador, chama Recife, 1805, chame Salvador 199, décima 8, 1805. Oi, Salvador, boa noite, 805, passa 200 para 150. 4. Bono 805, boa noite, o senhor identificação autorizado nível 050 na chegada Maren. Boa noite, 050, Maren 805, 52 GPS da 190. Copiado. Boa noite, Salvador, boa noite, vamos no 7 no 4. 1-2685, cantei 066. Controle Salvador, voo no 7-4, informação alta. No 7-4, boa noite, adiciona identificação, autorizado nível 060 na chegada Aman. 060 na Aman, informa, solicita efeito ao R na visão no 0, no 7-4. Criado após ser autorizado. Controle Salvador, muito boa noite, da 3178, passa 2400. Perdeu Fuca. 3178, contato radar, na saída Fuca, subo nível 330. 330, 3178. Salvador, peguei 1318. On Charlie, ready for takeoff, runway 10. Peguei 1318, clear to line up and takeoff. The wind is 170 degrees with 8 knots. Roger, copy the wind, and Bigay 1318 is cleared for lineup and takeoff, runway 10. 05, da presença, está autorizado, Serra Vitor 366. 366, 805. Taxi approved, Julian Alpha to holding point, taxiway Charlie, call me ready to take off, QNH 1016, Argentina 1911. Taxi by apron, Charlie, and holding point, runway 10, Argentina 1911. Salvador, Argentina, 1911. Go ahead. Taxi by ramp, Juliet, Alpha, and holding point, runway 10. That's correct. Juliet, Alpha, and holding point from taxiway Charlie, okay? Threshold 10. Okay, Argentina, 1911. Big 1318, airborne at 58. Call now the partial control frequency 119.80. Have a nice trip and a good night, sir. Thank you, sir. Good night. The 1318, 1800 climb at flight level 360. Big 1318, with the contact, climb to level 360 on Goli departure. Roger, continue climb to flight level 360 on Goli departure, Big A 1318. Golno 805, desça 2500 pés, estado no 016, autorizado, final em nave, reposto estabilizado. 2500, 1386, 18, 0, agora com o centro Recife, 12685, 2545. 12685, 2545, boa noite, bom trabalho. Comente. Argentina 1911, cleared for line up and takeoff. The wind is 160 degrees with 8 knots. Here to line up and take off, Argentina 1911, runway 1. 714, reautorizado nível 050, após toque, vai para o Serra Vitor 368. Em descida até 2500 pés, estado no 016. 050, após toque, voa o 368, Serra Victor. O voo no 714. Dan 3226, desça 150. Salvador 1119, décima 8, Tan 3520. Salvador, boa noite, Tan 3520, informação Bravo. Boa noite, Tan 3520, senhor, identificação. Chegada Amanda, presença está autorizado toque, desceu nível 050. F50, boa toque na presença, 3520. Intenção é executar o procedimento RNAV da 10. Copiada, pode ser autorizado. Gente, 3520. Liguei 1318, Colonel Recife Center, on frequency 128.8, and if unable, 13325. Roger, 1288, if unable, 13325. Now departure control to 119.80. Have a nice night and a nice flight, okay? Champion approaching 119.80. Goodbye. Golno 805, passou o Serra Vitor 366, agora com a torre 183. 823, 805. Bruno 714, está autorizado a final RENAV, descendo 2500 pés, reposto estabilizado. Autorizado a final RENAV, 2500, reposto estabilizado, 9714. 90, visual baixar e travar. 805, boa noite. Está autorizado o pouso na 10, o vento é 1,70 graus com 8 nós. QNH 1016. Atento à cabeceira deslocada em 90 metros, já indicado no balizamento, ok? Vento nervoso, ou um 714 estabilizou. Agora com a torre 183, 1714. Torre 283, 1714. De Salvador, boa noite, voo 1714. Voo 714, boa noite, mantém a aproximação, agora autorização para o pouso. Guardando a autorização do pouso, 1714. Na 3520, desça 2500 pés, ajustado no 016, para o Sierra Vitor 366, está autorizado a final RENAV, reposto estabilizado. Gente, o ano Sierra Vitor 366, desce para 2500, com 2016, estará estabilizado na final RENAV, 3520.